Estou recebendo aqui no estúdio a Lorela Casella, ela que é hipnoterapeuta Omni aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Obrigada por essa oportunidade de estar falando um pouco sobre a hipnoterapia, que é algo recente que está sendo falado agora, né, para as pessoas como uma possibilidade aí de trabalho, de superação. Primeira pergunta que eu fiz fora do ar aqui, inclusive, foi o que significa o Omni, hipnoterapeuta Omni. Omni é uma formação que a gente faz, né? E que ela vem com um protocolo completo. A Omni, ela é uma instituição, uma das maiores instituições mundiais sobre a hipnoterapia. Então, quando você faz esse trabalho, não é só entender de hipnose, mas é também entender de hipnose na prática clínica. Como é que você ajuda a pessoa que está sofrendo de um trauma, ou que está sofrendo de uma fobia, ou que está sofrendo de alguma coisa, e ela precisa superar aquilo. Falando de hipnose, a gente normalmente, até por algumas questões, por exemplo, shows que são feitos em programas de televisão, isso traz uma série de, digamos, mitos, estereótipos, fica uma coisa até caricata, né? Quando a gente vê ali o hipnotizador pegando a plateia, fazendo a plateia fazer isso, fazer aquilo, etc. O que podemos falar exatamente a respeito da prática da hipnose para a saúde? Obrigada por essa pergunta, porque nós, como hipnoterapeutas, temos a obrigação de começar a desfazer esses mitos. Sabe que esses mitos sobre a hipnose ser um ser superior, com poderes, e que submete a alguma outra pessoa, foi criado pelos próprios hipnotistas ao longo da história. Então, mas se você for olhar nesses shows, né, que as pessoas participam, pode perceber que determinadas pessoas eles vão tirando do palco. Não sei se você já assistiu, teve oportunidade, mas não, esse aqui tchum, sai, não, esse aqui tchum, vai tirando, porque, na verdade, quem está no controle da hipnose é o hipnotizado. É muito engraçado a gente falar isso, né? O hipnoterapeuta, ele simplesmente conduz a pessoa que está lá querendo fazer uma mudança. Então, a pessoa, ela aceita e ela combina. Eu costumo dizer que o trabalho da hipnoterapia é um trabalho em conjunto, é um time. O hipnotizado, ele aceita, ele quer, e o hipnoterapeuta conduz. Eu falo, eu sou o GPS e você é o motorista, né? Então, é um trabalho em equipe que a gente realiza, na verdade. Se a pessoa não quer, tem duas pessoas que não são hipnotizadas. Aquela que não quer, ou porque está com medo, geralmente é o motivo maior, ou então aquela pessoa que tem limitações cognitivas mesmo, tem algum comprometimento mental, mas já que impossibilita ela de compreender as ordens e tudo mais. E é aquilo que a gente vê nos filmes até, porque filmes e séries trabalham com frequência a questão da hipnose, está próximo da realidade ou também vem bastante estereotipado na maioria dos casos? Geralmente vem estereotipado, mas assim, seria bacana trazer alguns exemplos de filmes que aí a gente pode estudar melhor e ver. Tem uma série que eles fizeram recentemente pela Netflix. Agora eu não estou lembrando o nome, mas eles começa a cena, né, o trabalho ali, com a pessoa assassinando uma outra pessoa, a mulher assassinando uma outra pessoa. E aí eles usam a hipnose para entender a causa. Esse é um dos melhores retratos da utilização prática da hipnose. Eu achei excelente, porque ele realmente vai investigando através, assim, dos labirintos da mente, porque nossa mente acaba virando um labirinto que esconde determinados fatos, emoções e tudo mais. E a hipnose é o recurso para acessar esses labirintos, desvendar ele, trazer à tona aquilo que a pessoa, às vezes, colocou lá para dentro, né? Então, a hipnose, ela, por exemplo, a gente consegue chegar até o momento que o feto estava na barriga da mãe e vivenciou uma emoção. Inclusive, já temos aqui pergunta através da internet. O Francisco Mauro, que eu acabei de citar ele aqui no ar, ele coloca uma pergunta que é o seguinte: quais os cuidados o paciente deve ter na escolha do terapeuta que vai utilizar a hipnose nele? O paciente, ele precisa primeiro confiar, né? Primeira coisa, ele confiar naquele terapeuta. E para isso, ele precisa verificar quem que é essa pessoa, como que ela vem desempenhando o trabalho dela. Ela pode, hoje em dia, com a internet, é muito fácil de você acessar a reputação daquele profissional, Então, vai vasculhando o Google, pergunta, conversa com pessoas conhecidas. Muitos dos nossos clientes, eles vêm já por indicação de outros que foram submetidos, né? Então, ele já vem, geralmente, um pouco mais seguro, porque eles já conhecem que o amigo passou, a superação do colega. Então, isso já facilita, né? Mas o ideal é a pessoa investigar e perguntar. É um pouco, assim, a relação do cliente com o hipnoterapeuta, ela necessita ser uma relação de confiança, né? Então, é importante que essa pessoa procure saber, né? E você trabalha, Lorela, com a questão de hipnoterapia infantil? Também. Aliás, a criança, eu costumo dizer que ela já está em hipnose, tá? No geral, a criança, ela vive o mundo da fantasia, ela vive o mundo da imaginação. Então, a condução da hipnose para a criança é uma brincadeira muito, assim, agradável, né? E a gente, às vezes, assim, já atende algumas crianças com fobias sérias, sabe? Fobias, por exemplo, a criança não queria sair de casa porque estava chovendo. Ela estava com fobia da chuva. Ela já estava no nível de procurar todo dia olhar na previsão do tempo para ver se ela ia sair de casa ou não. Então, isso para uma criança é bem pesado. E aí, a gente vai, investiga a causa e trabalha isso com ela, ressignifica essa emoção do modo como foi apreendido e a pessoa volta a viver normalmente. Uma sessão já, às vezes, é suficiente para isso. Eu vou perguntar justamente isso, né? Tanto no caso de hipnoterapia infantil, como também com adultos, quais são as principais indicações, até os principais motivos que as pessoas procuram esse tratamento? Geralmente, quando a pessoa já perdeu a esperança, sabe? Por exemplo, vou falar do caso de que eu navego bem, que é a obesidade ou o ganho de peso extra. As pessoas que chegam ao nível de ganho de peso e ela não consegue mais emagrecer, por exemplo. Então, ela já tentou dieta. Ela já fez dietas prontas de internet, ela já procurou o nutricionista e não conseguiu seguir a dieta, né? Então, assim, ela já está sem esperança. Então, na cabeça dela, ela fala assim, se eu for em alguém que vá direto na minha mente, vai dar certo. Então, para isso você estende para diversos casos. A gente tem casos, assim, de distúrbios afetivos, distúrbios no sentido sexuais, pessoas que têm vergonha, às vezes, de expor o trabalho, o problema dela a longo prazo para alguém, porque a hipnoterapia ela é muito focada, ela vai direto no ponto que está doendo, né? Então, poucas sessões mais aprofundadas, descortina para a pessoa ou a causa, ela ressignifica e ela volta a ter uma vida mais funcional, mais saudável e melhor, né? Então, ela... Pois é, até essa questão do emagrecimento eu acho interessante a gente focar, porque acredito que o primeiro impulso, um dos primeiros impulsos da pessoa seja tentar fazer uma adaptação na alimentação dela, uhum, mudar uma rotina, muitas vezes, de atividade física. Só que muitas vezes o problema até não está no corpo, está na mente, né? Eu fiz uma pós-graduação em nutrição do esporte justamente para entender um pouco mais essa questão da alimentação. E meu TCC foi relacionado à obesidade, tá? E exercício físico e tudo mais. E os dados são alarmantes. Primeiro, a gente tem, assim, uma expectativa que até 2025 nós teremos 700 milhões de habitantes com obesidade no planeta. Então, hoje já é considerado uma epidemia e descontrolada. É um problema de saúde pública. Segundo ponto, todas as pessoas que falam, querem emagrecer e procuram por uma intervenção, apenas 10% conseguem emagrecer. Então, é um dado realmente preocupante. E dessas 10% que conseguem emagrecer, muitas delas reincidem ali de 2, 3 anos, elas têm até 8 anos para voltar a engordar. Tá, mas o que acontece então? Ela não foi, não emagreceu, não mudou de estilo de vida? Por que reincidiu então? Porque a causa do problema da obesidade não é o sintoma. Vamos colocar assim, obesidade é sintoma. E a causa, muitas vezes, é um sentimento de solidão, é um sentimento de abandono, é a forma como emocionalmente a pessoa aprendeu aquilo e ela lida com aquilo comendo mais e, sabe, ficando com uma forma maior para se proteger. Não, eu estou falando aqui, parece generalizado, tá? Eu estou dando um exemplo, mas a gente nunca sabe a causa do problema. É só quando realmente o cliente entra em hipnose que ele traz e a gente ajuda ele a ressignificar aquilo. Então, é só um exemplo que eu trouxe, mas às vezes pode ser solidão, às vezes pode ser conflitos emocionais. E aí, quando a pessoa realmente acessa aquilo, aí ela come... O meu nutricionista costuma dizer assim... A gente manda a pessoa comer pedra, ela come. Manda ela comer parafuso, ela come. Mas fala, come salada. Não. Salada não dá. Então, se ela ressignificou, ela come salada. Ela começa a mudar o estilo de vida. Ela começa a se empenhar e fica mais fácil para ela se empenhar. Eu estou conversando aqui na RCI com a hipnoterapeuta Omni, Lorela Casella. Vou deixar espaço aqui, inclusive, para que você divulgue os seus contatos, porque na sequência eu quero passar para outro assunto aqui. Então, vamos lá, fechando essa parte. Tá bom. Quais são os contatos aí para quem quer saber mais sobre esse assunto e falar até diretamente com você? Eu vou deixar meu WhatsApp. Quem quiser entrar em contato via WhatsApp, o telefone é 99811-1864. E nós temos nossa fanpage, que é o HipnoOffice. O HipnoOffice, eu que atuo dentro da clínica, e também o Márcio Aoki, também psicólogo e hipnoterapeuta. Basta acessar, quem colocar HipnoOffice no Google, também você acessa a clínica, os contatos, mas basta mandar uma mensagem para nós e a gente entra em contato com a pessoa. Portanto, o WhatsApp é o 99811-1864. Vamos lá, passando agora para o outro assunto, okay, né, que é justamente um livro que a Lorela Casella trouxe aqui. Não sei se... vou tentar mostrar na câmera aqui, não sei se vai aparecer com detalhes, mas o nome dele é Quem é Criativo Levanta a Mão, um livro da sua autoria. O que é que esse livro aborda? Esse livro, ele é um resultado de uma inquietação minha. Quando eu atuava como professora universitária na área da comunicação, eu via alunos de jornalismo, relações públicas, publicidade, e na hora que eu chegava e trazia para eles uma proposta de criatividade, você vai criar uma logomarca, você vai criar um jornal, você vai criar qualquer situação, eles tendiam a ficar inibidos e com medo de arriscar. E isso não era uma coisa assim, um ou outro. Era generalizado. E eu falava, não é possível. Como pessoas da comunicação se recusam e não querem fazer algo de própria autoria, não querem se arriscar. E entra, acho que um pouco do que me levou hoje é até a hipnose, né? Porque como que a mente da pessoa que escolhe uma área que é da criatividade e ela se inibe tanto? Eu fui estudar a criatividade, como que o professor pode trazer um ambiente de segurança para o aluno explorar e não ser criticado. Então, a maior parte das pessoas que não deixam a criatividade dela aparecer é porque elas têm medo da crítica, elas têm medo de serem julgadas, elas têm medo do ridículo. E a criatividade, ela passa pelo ridículo para você chegar a alguma coisa legal, né? Então, é como se a pessoa estivesse passando por uma jornada arriscada, mas a maioria acaba se reprimindo um pouco. Então, eu comecei a estudar sobre a criatividade, entender como é que funcionava e fui atrás de alguns autores, assim, e foi muito legal o trabalho, porque na hora que eu comecei a colocar em prática em sala de aula, falar assim, olha, eu só vou ficar contente com você depois que trouxerem 999 mil propostas, aí a gente vai conversar, aí o povo olhava minha cara e falou assim, mas como, você é louca, né? Então, aí a gente vai descontraindo e vai trazendo um ambiente de confiança, e eu vi muitos resultados interessantes em sala de aula através desse trabalho. Portanto, Quem é Criativo Levanta a Mão, livro da Lorela Casella, que saiu pela Chiado Editora. Nós vamos colocar aqui outros detalhes daqui a pouquinho, inclusive como comentário aqui na nossa live no Facebook. Agradecendo então, Lorela Casella, pela participação aqui na RCI nesta manhã. Muito obrigada pelo convite. Estamos aí, qualquer dúvida, estamos à disposição.